Um nome só, anos alto-falante, meu nome só. De janeiro a dezembro tá ativado o meu melhor. A vista que eu tenho de tudo ao meu redor, descarrego no papel e sussurro no beat só. Os cara rima e gasta saliva à toa, nem todos têm a cabeça que cabe uma coroa. Enquanto os mortos terrores, comédia soa. Cês falam mal de mim, na rua meu nome ecoa. Revela o crime, os vagabundo empolga. O bolso cheio de bala e uma nove nas costas. Se eu tô rimando, os maloqueiros se solta. Se a noite tá nevando, as vagabunda encosta. Eu quero as notas de 100 fazendo bem. Quando eu rimo no mic, vagabundo fala amém. Eu vejo tudo aqui desse lugar. Fala mal de mim, mas tem nas ruas rima meu DNA. Eternizado na cabeça dos caras, um nome só. Eternizado em cada rua sagrada, meu nome só. Eternizado em casa, eternizando minhas frases. Eternizado pela rima que te custa notar. Eu tipo os caras que faz meu bairro nevar. Meu rap traz o vício pras ruas aqui, tipo o Pablo Escobar. Esse é pros caras que dá um trampo, que corre igual o canto. Valores multiplicam nas ruas, não trancado no banco. Disposição se tem nação pros moleque. Investe mesmo no sol quente, vagabundo faz carro. Rua neve, todos têm talento aí pra diferentes áreas. Rolê de giroflex quando a escolha do talento falha. Isso é unção, várias função. Tem um me acima na lenda, tudo no papel de pão, louco. Alguns no corre de mulher, outros giro tambor. Alguns de dia trampo, outros só quando o sol se pôr. Eu tenho em mim a atividade das ruas. Eu dou um passo à frente enquanto os mentirosos recuam. Meu rap flui, meu rap flui. Os moleque entende, meu coração fala a verdade até quando ele mente. Eternizado na cabeça dos caras, um nome só. Eternizado em cada rua sagrada, meu nome só. Eternizado em casa, eternizando minhas frases. Eternizado pela rima que te custa notar. Punho cerrado, sai verso do coração. A rua cria os moleque, faz andorinha que vira gavião. Eu tô na ponta da mesa cantando a vida de quem tá aqui. Se a rua me perder, não nasce outra aqui igual a mim. Eu faço merda, tenho medo até dos pensamentos. Quando eu não solto o pecado, ele me castiga por dentro. Eu não falo só com o coração, tem a razão que cendeia. Se eu poupar os outros, perca as ovelhas. Tô publicando minha vida nos falantes da rua. Eu quero lealdade, fica longe de quem vive de Judas. Eu vejo Judas por todas as gerações. Odeio Judas, mas não tem Jesus em seus corações. Me diga quem tu és, aluno ou professor. Me diga o que tu és, a caça ou caçador. Eu sigo em frente, bicho solto na fauna. Com pé firme no chão frio pra esquentar a alma. Eternizado na cabeça dos caras, um nome só. Eternizado em cada rua sagrada, meu nome só. Eternizado em casa, eternizando minhas frases. Eternizado pela rima que te custa notar. Eternizado na cabeça dos caras, um nome só. Eternizado em cada rua sagrada, meu nome só. Eternizado em casa, eternizando minhas frases. Pela rima que tipo sabotagem.